coração vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Finalmente teve início a batalha do Son Goku contra o cruel Freezer, que está ansioso por levar a cabo a sua tão desejada vingança. Para conseguir superar a força de um Freezer revitalizado e cheio de energia, Son Goku conseguiu transformar-se e assumir uma forma ainda mais forte do que um deus super guerreiro. Mas no fim de contas não passas de um super guerreiro. Vais descobrir como é diferente, Freezer. É difícil de explicar, mas esta é a transformação de um super guerreiro que já alcançou o poder de Deus, super guerreiro. Estás a perceber ou queres que te faça um desenho? Mas não estará o Freezer a ocultar ainda mais força do que aquela que já demonstrou possuir? Então vamos lá, eu quero ver os resultados do teu treino, Freezer. Vamos a isso. Um combate pela vida. A vingança do Freezer Dourado. Um deus super guerreiro. Por outras palavras, agora não és muito diferente de um deus, certo? Sim, pode-se dizer que sim. Quem diria que eu iria lutar contra um deus super guerreiro? Ai, nunca tal me passou pela cabeça. Acredito que não. Parece que tu também afinal treinaste bastante. Por esse motivo, os meus parabéns. O meu treino foi bastante duro, Freezer. Mas isto é só a minha sincera opinião. Tanto quanto sei, vocês guerreiros adoram lutar, não é? Se consegues ver-me com esta forma e continuar a sorrir, também deves estar bastante mais forte. Não acredito! O Freezer não parece estar nada assustado, mesmo vendo o Son Goku com esta nova forma. Eu sabia. Isso significa que ele deve estar a esconder uma força igual à que o Son Goku tem. Parece que também vamos assistir a uma batalha muito interessante. Tu consegues, Son Goku! Acaba com esse patife do Freezer! Destrói-o! Está calada! Oh. Ah. Eu nunca tinha visto um guerreiro do espaço com cabelo azul na minha vida. Jaku, porquê é que estás a tirar fotografias? Como membro da super elite da Patrulha Galáctica, eu tenho de registar tudo o que se passa aqui e tudo o que eles fazem. E também tenho que informar todos os meus superiores. E o que é que acontece depois dos informares? O mais provável é que seja lançado um nível de alerta máximo para a Terra, definindo-a como zona extremamente perigosa e que seja enviado um míssil para a destruir. O que é que tu estás a fazer? Só podes estar a gozar! Eu não te vou deixar de comunicar-lhes nada! Vamos, agora é a tua vez, Freezer. Estás farto de te gabar, portanto, despacha-te. Passa à ação e mostra-me o resultado do teu treino. Eu já estou cansado de esperar. Muito bem, também eu. Porquê é que estás sempre a fazer a mesma coisa, Freezer? Eu estava só a testar a tua força. Eu, Freezer, precisava de confirmar se tu és verdadeiramente digno de que eu mostre os resultados do meu treino intensivo. E então, como é que eu me saí? Parece que não me estavas a enganar. Eu sou uma pessoa bastante honesta, Freezer, e eu não gosto nada de mentir. Freezer, grande fofarrão, para de empatar e joga esse trunfo de uma vez! Tanto quanto eu consigo prever pelos resultados do meu treino, esta não vai ser uma batalha nada fácil para ti. A sério? Não me digas. Muito bem. Em sinal de respeito por ti e por essa tua honestidade ingênua, eu vou elevar o nível da batalha e revelar o meu segredo. Não tem limites. Sim, é um verdadeiro monstro. Não pode ser. Não acredito. Hã? Mas então quantas câmaras é que tu tens? Não interfiras no meu trabalho. Nós só queremos proteger os habitantes da galáxia. Oh? Ah, câmara, trabalho, do que é que estamos mesmo a falar nós? Parece que os nossos espectadores parecem ter ficado muito surpreendidos com a minha forma. Mas olha, quem está mais surpreendido sou eu. Eu estava na dúvida de se o dourado não seria uma cor muito simples. Mas parece que tem a vantagem de se perceber bem. É uma ideia um bocado óbvia. Mas o nome desta forma é Freezer Dourado. Ah, Gold Freezer. Obviamente, como deves perceber, o que está aqui em causa não é só a transformação numa cor vistosa. Pois claro, mas isso é óbvio. Eu até já tinha percebido que estavas mais forte, mas nunca imaginei que estivesses tão forte. Com base na energia que estou a sentir, parece que sou eu que está em vantagem. Eu tenho a sensação de que vai ser uma batalha difícil. Não, eu já ganhei. Eu não teria tanta certeza. Vai ser uma excelente batalha. Muito bem, como queiras. Em breve saberemos o resultado. Sim. Adeus, Son Goku. Hum? A partir deste momento estou a pisar território desconhecido. Não é que tenha intenções de o fazer, mas posso acabar contigo de um momento para o outro. Por isso, é que achei por bem fazer já as despedidas. Sabes que esse teu lado irrita-me profundamente, mas desta vez é possível que tenhas um bocadinho de razão. Posso dizer que até estou bastante entusiasmado, mas também um bocadinho nervoso. Estamos ansiosos para provar esse soberbo gelado de morango. Vamos chegar daqui a 4 minutos e 13 segundos. Hã? Vêm para cá? O Son Goku partiu e deixou-nos ficar para trás. Eu não lhe vou perdoar. Ui! Ai! Olha lá, Whis! Não pares assim! Eu ia trincando a língua! Eu peço desculpa, mas pelos vistos temos visitas inesperadas, Bills. Hã? Olá! O que é que estás a fazer por estas bandas? Tu estás acordado? Isso parece uma cena rara. Como é que é? Nós estamos no Universo 7. O Deus da Destruição do Universo 6 não devia estar aqui. Eu estou só de passagem. Pelos vistos, continuas resingão como sempre. Espero que não estejas aqui para roubar a deliciosa comida do Universo 7. Se for essa a tua intenção, podes ir esquecendo. Hã? Eu não estou interessado na comida que servem no Universo 7. Não, a comida do Universo 6 é a melhor que há, não há comparação. Então o que estás aqui a fazer? Ando a dar um passeio. Algum problema? Esse tipo de piadas não me agrada nada. Hã? Tu queres lutar, é? Vamos lá, anda! Ataca, Vados! Hã? Por que é que não lutas tu com ele, Champa? Não me apetece. Tens é medo! Bills, vamos andando, não podemos demorar! Sim, vamos lá. Nós também temos de ir, Champa. Livraste por pouco, Olingrinhas. O mesmo digo eu, Badocha. Vamos continuar, Vados. Sim. Suspeito. Vados, quantas é que já temos? 5. Faltam 2. Temos de ter muito cuidado para que o Bills e o Whis não descubram nada até as termos todas. O que é que achas disto? Toma! O que acho do quê? Isto não acabou! Morte miserável! Eu nunca pensei que tivesses conseguido ficar tão forte! É tarde para perceberes que não me derrotas! Agora morre de uma vez! Protejam-se todos! Pai! Vá lá, Son Goku! Aguenta! Continua a lutar, Son Goku! Son Goku, tens de ganhar! Então? Mas porquê é que o Vegeta não ajuda e vai lutar com o Son Goku? Ah? Obrigado por terem esperado! O Bills e o Whis... Sempre vieram! Miga, onde é que está esse tal soberbo gelado de morango? Nós viemos de muito longe para o provar. Se não for bom, vamos ter destruição. Está bem, Bills. Ainda bem que eu tinha outro preparado. Oh, tem mesmo um bom aspecto, que delícia. Acho estranho que ele esteja interessado na sobremesa num momento destes. Só demonstra como os deuses veem as coisas de uma maneira diferente. Ai, ai, que maravilha! É bem melhor do que eu estava à espera! Fizemos bem em vir até cá para o provar, Whis! Claro que sim, Bills! Oh, não! Comi depressa demais e agora fiquei com dores de cabeça! Oh, amiga, diz-me lá, a base desta sobremesa é o gelado que eu comi há dias, não é? Sim, sim, sim! Ah? Parece o cérebro daqueles sapos gigantes que vimos no planeta Manu. Sim, há umas parecenças, sem dúvida. Isto é uma fruta? É sumarenta e fresca, é mesmo boa, Whiz. Eu já me servi. Esta sobremesa é simples, mas verdadeiramente deliciosa, amiga. Ah, ainda bem que gostam. Parece que o velho Freezer melhorou as suas capacidades e está mais forte. Sim, o Son Goku está com dificuldades. Acho que usaram as bolas de cristal. Deve ser normal. É verdade. E ele também deve ter treinado alguma coisa, não? Toma! O que é que se passa? Eu estou a perder o controle. Eu avisei, não avisei? Tu és francamente extraordinário, Freezer. Só de pensar no tempo todo que demorei para chegar ao nível em que eu me encontro. Mereces os meus elogios por esse espírito de luta, mas mesmo sendo quase um deus, tu continuas a ser apenas um guerreiro e isso não muda. Desta vez vou tirar-te a vida. Não vai restar absolutamente nada. Depois de acabar contigo, eu vou enviar o Vegeta e os teus queridos amigos para o inferno. Por isso não te preocupes, que não vais ficar sozinho. Oh! Bills! Como é, Freezer? Deves achar que és muito importante agora só para me chamares pelo nome. Mestre Bills, o que é que faz aqui? Não dá para ver. Eu vim cá para comer umas sobremesas. Então não vai interferir na minha vingança? E isso interessa-me para alguma coisa? Por mim podes fazer o que quiseres. Mas vai para bem longe daqui para não lançares pó sobre a minha deliciosa sobremesa. Então não vai interferir na minha vingança? Já te disse, faz o que quiseres. Eu sou um deus da destruição. Não tomo partido de ninguém. Então, mas não nos vais ajudar? Uma batalha é uma batalha. Mas já que vieste até aqui, derrota o Freezer! Eles vão matar-nos a todos! Era o que faltava. Não te preocupes. Enquanto houver boa comida por estes lados, eu poupo-te a ti pelo menos. Podes vir para o pé de mim. Sim! Diz-me, Bulma. Então este é mesmo o Bills, o deus da destruição? Sim, é esse. Tal como eu te disse. Será que nos podes tirar uma fotografia? A nós os dois, juntinhos? Tens outra máquina? Vá lá, tira só uma fotografia. Tu falas muito em passar informação e essas cenas, mas não serás apenas um fã obcecado com o Son Goku, o Freezer e o Bills? Mas que disparate! Eu sou um membro respeitável da Super Elite. Então, nesse caso, pergunta-lhe se podes tirar uma fotografia com ele. Hã? Mas não olhes para mim se eu ficar irritada e te iluminar. Pronto, então esquece aquilo que eu te tinha pedido. E pronto. Está na hora de retomar a minha vingança. Eu vou reduzir-te a poeira cósmica. Sister. sou eu, o Son Goku. Bolas, o Freezer volta ao mesmo com toda a sua energia e força no máximo. Por mais que me custe admitir, assim não tenho hipótese de ganhar. Os ataques dele podem acabar comigo, mas... Freezer, eu vou dar luta. Ainda não acabaste comigo. A situação é complicada, mas nem tudo está perdido. No próximo episódio de Dragon Ball Super, há uma forma de vencer este combate duro. Son Goku, dá início ao contra-ataque. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.